de um jeito que jamais esperei. Vou abrir a carta, não tô nem aí. Se o fim está escrito, não vai me ferir. Tenho as histórias que são assim. Eu quero um novo amor pra cuidar de mim. Revelei as fotos e o filme queimou. Assim foi o registro do nosso amor. DJ Sanga Mix, do estúdio AP Produções. Hoje tá fazendo um ano que você se foi. E confesso que ainda vivo de nós dois. Preso à mesma porta que você saiu. E já são 12 meses que casei com a solidão. Mas não consegui tirar você do coração. O desejo de ter você de novo aqui. 365 dias sem o teu amor. E de tanto chorar o meu pranto secou. Vim traz de volta o que você levou. Traz de volta o meu sorriso que cessou. Traz de volta aquelas noites e amor. E confesso que ainda vivo de nós dois. Preso à mesma porta que você saiu. E já são 12 meses que casei com a solidão. Mas não consegui tirar você do coração. O desejo de ter você de novo aqui. 365 dias sem o teu amor. E de tanto chorar meu pranto secou. Vem e traz de volta o que você levou. Traz de volta o meu sorriso que cessou. Traz de volta aquelas noites de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Traz de volta a alegria que sumiu. Vem colar o coração que se partiu. Oh, bagunçou, paternou. Nelson Pagodão. Pagodão. Uma vez que eu te disse que não ia perdoar, na segunda me lembro, meu bem, eu já tinha falado, mas isso foi prorrogado. E quem ama perdoa, e quem ama tem esperança de mudar, fazer o rio correr pro mar. Tolo, banquei o bobo de novo, e quem vai ser meu consolo? 10 erros não vai ter, estou dando tchau para você. Bagunçou, batelou, quer alguém que arrume essa casa, coração, e que não precise eternidade de perdão. Oh, oh, oh, oh. Bagunçou, paternou, quer alguém que arrume essa casa, coração, e que não precise eternidade de perdão. Oh, oh, oh. Mixagem, mixagem, DJ Xanga Mix. Seu beijo já não é o mesmo, eu já não sinto o mesmo sabor. Seu corpo já não corresponde quando a gente faz amor. Eu já não sinto o ardeu o desejo, paixão loucura ou coisa assim. E mesmo estando assim tão perto, te percebo sempre distante de mim. Será que você tem um outro alguém? Será que é só uma fase e vai passar? Será que está mudando o nosso amor? Fazendo você dançar. Seu beijo já não é o mesmo, eu já não sinto o mesmo sabor. Seu corpo já não corresponde quando a gente faz amor. Eu já não sinto arder o desejo, paixão loucura ou coisa assim. E mesmo estando assim tão perto, te percebo sempre distante de mim. Será que você tem um outro alguém? Será que é só uma fase e vai passar? Será que está mudando o nosso amor? DJ Xanga Mix. Desculpa se eu te liguei, é que esqueci de fingir que não tô nem aí. Não me acostumei a viver se você. Me desculpa, perdoa minha estupidez. Esquece tudo e vamos tentar outra vez. Pra que dar um fim ao fim que não chegou? Volta pra mim, esquece e passou. Sim, a única palavra, eu sei que ainda posso. posso te fazer? Me aceita novamente, só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena, sim. Dá só mais uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. Vou só dizer que sim. Eu sou o clube Pablo Mania. Chegou, sei que ainda existe amor. Não dá pra me esquecer o que passou. Sim, que eu preciso ouvir. Sei que ainda posso te fazer. Me aceita novamente, só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena, sim. Dá só mais uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida se você aqui. É só dizer. Estúdio AP Produções, produzindo o que a galera gosta de ouvir. Só um olhar é que eu preciso pra saber o quanto ela me ama. Só de pensar que um dia eu posso te perder, só sei não vivo sem você. Oh meu amor, essa canção eu fiz pensando em ti, pra dizer o quanto eu amo você. E eu não quero te perder, oh minha nega, amo você. A distância não impede de viver uma paixão. Eu te amo, meu amor, do fundo do coração. Eu quero nunca mais saber de outro alguém. Vem me fazer feliz, eu não quero mais. Outra alguém. acreditei. Quase desmaiei, eu me senti ninguém. Foi aí que a ficha caiu e eu percebi que por um vacilo meu eu te perdi. E pisquei, fiquei parado e mudo, estado de choque, fiquei surdo. Naquele momento desabou meu mundo. Solta a voz comigo. Cê tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta. Se eu pudesse, eu voltaria o tempo. Oh, baixando isso. Quase desmaiei, eu me senti ninguém. Foi aí que a ficha caiu e eu percebi que por um vacilo meu nem pisquei, fiquei parado e mudo. Estado de choque, fiquei surdo. Naquele momento desabou. Deixa baixinho com você. Cê tá fazendo falta. Diz. Não era pra terminar assim. Cê tá fazendo falta. Se eu pudesse, eu voltaria o tempo. Mais uma vez. Cê tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Cê tá fazendo falta. Não era pra terminar assim. Cê tá fazendo falta. Muita falta. Se eu pudesse, eu voltaria. Eu voltaria o tempo e trazia você pra mim. Estúdio AP Produções. E aí, tá bom pra você? Garçom, vem aqui e sente na minha mesa. Quero dividir a minha tristeza. Quero um amigo pra desabafar nessa mesa de bar. Garçom, tô há dois dias sofrendo calado. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Sempre acabo no mesmo lugar nessa mesa de bar. Garçom, bebo há dois dias dessa solidão. Tô sem rumo, sem teto e sem chão. Num deserto sozinho a vagar nessa mesa de bar. Na mesa de bar é aqui que eu fogo meu desespero. Vou beber essa mágoa com uísque e gelo, pois perdi a

Xanga Mix, o incomparável. Produções, produzindo os melhores CDs do Amapá. Mais um fim de semana, os bares lotados, eu tentando ligar, meus amigos ligando, eu aqui te esperando e você. Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto, vejo sua boca, mas não posso te beijar. O teu olhar fixamente me vigia de uma fotografia. Eu coloquei a melhor roupa, mudei meu corte de cabelo pra te impressionar, mas já saquei que nessa noite vai chover. Só preciso de molar. Porque assim eu vou saber o que eu tô fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece, faço o seu lembrar de mim. Só preciso de uma boa coisa assim, porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece, preciso de um alô. Um alô, coisa assim. Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece. Faça o seu lembrar de mim. Só preciso de um alô, de um alô, pois assim. Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece. Faça o seu lembrar de mim. Faça o seu lembrar de mim. Faça o seu lembrar. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho bem sucedido. Aqui é DJ Xanga Mix.